Quantas vezes procurei entre as pessoas alguém que pudesse me ajudar. A resposta que eu sempre recebia era a mesma: sinto muito, hoje não dá. E assim o tempo foi passando, já começava a me desesperar, quando ouvi uma voz suave me dizendo: sou teu amigo, estou aqui pra te ajudar. Eu encontrei um amigo, um amigo fiel. O seu endereço fica lá no céu, a cidade onde ele mora é toda cheia de luz. Este amigo que falo, seu nome é Jesus. A felicidade agora está comigo. Minha vida foi totalmente transformada depois que conheci Jesus Cristo. Tenho tudo, não me falta nada. Quando sinto que as coisas não vão bem, dobro os joelhos e começo a clamar: Jesus Cristo, logo em meu socorro vem, trazendo a vitória pra me dar. Eu encontrei um amigo, um amigo fiel. O seu endereço fica lá no céu, a cidade onde ele mora é toda cheia de luz. Este amigo que falo, seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus.